seguidores. Olá, seguidores. Olá, seguidores. Seguidores. A partir de agora, vai começar a maior pressão do Baixo Tocantins. Baixo Tocantins. Baixo Tocantins. Você não vai ficar parado. Com DJ Revelação do Estado do Pará. Alô, equipe e seguidores. Vai começar a pressão do Gordinho no 18. Apresentamos a vocês. DJ Anderson considerado. Vale, DJ Anderson considerado. É, no 18. Em nome, Loja Suficia, a loja que veste os DJs do Tuxala, RP Exclusive Fashion, a galera que patrocina o Gordinho. Então, bora pra cima, coqueiro, que o bagulho tá doido, meu irmão! Bora, Gordinho! Dali, DJ! Bora, Tiagão! Chama, Tiagão! Ei! Cruz da Chimã, peça maravilhosa, hoje aqui no Coqueiro. E a galera chegou aqui, chegando pra curtir com a gente. Mais uma cervejada, Pai d'Água. Peças que a galera tomba de todas, tomba todas mesmo. E o Tuxala chegando com o Anderson, com o Thiago, com o Maurinho. E só quem tá solteiro, joga esse bracinho pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar em casa também pode jogar esse bracinho pra cima aí. Quem vai tomar todas também, joga esse bracinho pra cima aí que eu quero ver. Mas tá chegando o repá, Anderson, aí vou te contar. Só quem crê que o Paisano vai dar uma penha no clube do Remo, dá um grito aí. E tu, Anderson, o que tu diz? Será que a torcida do Paisano tá presente hoje aqui? E a torcida do clube do Remo tá presente hoje aqui? Então, só quem torce pro Leão, jogando a mãozinha pra cima, batendo na palma na mão. Galera do Leão, na palma da mão, assim, Remo. Mais alto, Remo. E quem é do Paysandu, joga esse bracinho pra cima, comigo assim, ó. É bicolor, é bicolor. Tá muito fraco, pode ser mais forte, hein? É bicolor, é bicolor. Thiago, vou te contar, viu? Eu acho que a torcida do Paysandu tá botando fé que o Paysandu vai perder quarta-feira no repá. Não, pare com isso, pelo amor de Deus. Quarta-feira tem repá. Então eu boto fé que o Remo vai ganhar. E o Paysandu vai arrebentar tudo, meu irmão. Cadê a torcida do Corinthians aí? Uou! Tchá! Vambora começar, Tiagão! Vambora começar na pressão! E vai na pressão, vai! Joga o bracinho pra cima, Tuxala. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, Tuxala. E só quem tá solteiro, e só quem é sincero, e só quem é sincero, e joga o bracinho pra cima, bracinho pra cima, assim. Eu vou no rei, vocês vão no rão. Eu vou no rei, vocês vão no rão. Ei! Tuxala. Ei! Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu pra... Tá só no comecinho! E vai na pressão dos gordinhos, vai na pressão. Tô em pé, parede de favela. favela, que a Amazônia é baile de favela. E a família Naga aqui do ladinho, todos os polêmicos também aí, gordo! Aê! A família Gaspar por ali, a Portal detonando! E agora? Especial, agradável, memorável. Bora pra cima. Começando a bater a brisa, meu irmão. Pega o sangue e vem mexendo. Pega o sangue e vem mexendo. Agora é moda. Esse saxi é da hora. Agora é moda. E passando o Daniel, o único, a gente vai o Daniel. É da hora. O Alessio fez também com a gente. O Alessio, um abraço pra você, garoto. E passei o Laifinho também por ali de boa com a gente. Um abraço, Laifinho. Fala, Mateuzinho! Meu parceiro Paulinho, Muraninha, família Gaspar, já por aqui, Solamônia! DJ Xuxa, DJ Xuxa! Meu amigo Delson Portal, bora Delson pra cima, que aqui o bagulho é doido, meu irmão! DJ Xuxa, DJ Jefferson, DJ Amora! Pega! Fala, explosão! Everton! Robson! Aí, Bruno Moraes! O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco! Balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, gordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari. Eu sou o Breno, não chega aqui, Breno. Saiu pro alô, Breno. De Camaro, meu amigo Reinaldo, bora Reinaldo. Picada, eu vou curtir o Pop Life. Playboyzinho do Conde, já agora aqui conosco, um abraço. No escurinho com as gatas na festa do teu cotilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Nossa, camarada, saiu por aqui, o Anderson. Hoje a festa... Com tudo, hoje não tuxava, pode crer, meu irmão. Pra cima! Assim eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa. Eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Seu porquinho tá aqui, também por aqui com a gente. Então, curtir... Alô, porquinho, abraço, garoto. Rafa de Xandão, pra finalizar. Vai no badala, só vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o... Daniel Pantoja. No... O meu parceiro Brás, vem do Maranato, um abraço. Tá na humildade, eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. É DJ Melly. DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Tira o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, gordão é 24K. Na humildade, eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro jogando o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro. Tiagão, bota o fé que tem muita mulher sincera hoje no coqueiro, Tiagão. Elas estão com tudo hoje, hein, Anderson? Elas estão com tudo hoje aqui no coqueiro. Elas estão fritas uma todas hoje. As mulheres solteiras que não tem compromisso com nada, joga o bracinho pra cima aí. Elas estão todas aqui. E os homens sinceros que nunca traíram também, joga o bracinho pra cima aí. Os homens que nunca colocaram um chifre na vida, joga o bracinho pra cima aí. É desse jeito do nosso playboyzinho por ali, Anderson, com a gente. Com Pedro Fronteira, do Conde, aqui hoje, pode crer, meu irmão. Bora matar pra cima, Tiagão, do bagulho. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o índio te der uma flechada, não fica doida e mais. Bora, bode. Então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho. E aí, gordinho, bora, diabinho. O guerre. O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com o dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá... Minha gatinha, Nayara Amaral, por aí o beijo do gordinho. E te tá com a treve. Vendiazinha. Gordilo, ai, ai, ai. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te... Os palenques por aí, o guerreiro Lalau. Meu amigo Ramon, Diego. Gol do polêmico, sempre, sempre. É a galera de Abaitetuba hoje por aqui também. Bora, cara de pizza. Porque elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu... Família tá suave, tudo chala, tá favorável, meu amigo Diego por ali, Wagner, Maicão, Rogério 1, tô na comitiva, um abraço, hein? Se não solta o brinquedo, nosso mole vai buscar, vai vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela, vem safinho, sem desespero, dá tapão de pau nela e puxa o cabelo, vai vó, que não anda só, mulher que fica sem... O Reinaldo ali com a gente também, ela representa, olha o Kramer, irmão, sabe o L, calma, mulher que fica tranquilo, fica numa boa, ela é novinha. Diego Félix, um abraço pra você por ali, rapaz, calma, mulher que... Valeu, parceiro Lúcio, hein? Mas ela grita, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. E vai botando na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Bora, Diegão, bora, Diegão, bora, Diegão, bota na pressão, vai. Só se for agora. Bora pra cima, gordinho. Jogando o dedinho lá em cima e vai girando, e vai girando, e vai girando. Só quem vai tomar muita cerveja de um conto. Joga esse bracinho lá em cima, Anderson. Não alivia, papai. Mete uma... Toca lá, coqueiro. Toca, toca, toca. Vai socando devagarinho, vai. Toca. Um, dois, três, libera o som, garoto! Eu vou tratar da natureza, eu vou cuidar de perereca. Bora, vaca! Perereca, perereca, perereca, perereca, perereca, perereca. Passa o live, filho, do Lali, também com a gente. Alô, live, um abraço, garoto! Juntinho! Fala, Benidio! Olha quem tá vindo ali, olha quem tá vindo ali, É o DJ Lohan? É o DJ Lohan? Onde esse DJ toca? Putaria rola. Convoca as meninas pra sentar. Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Eu vou sentar no teu. Vou sentar no teu. Bota batidão, e bota batidão, e bota batidão. Tiagão batidão, e bota batidão. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro jogando, jogando, jogando, jogando o bracinho, jogando o bracinho, jogando. Uou! Começou, começou a aquecer, começou a aquecer. Amigo Derek por aqui do ladinho, Dalit Derek. Fala Denise Pacotinha, endoida, endoida, endoida no guerreiro, endoida no guerreiro, endoida no guerreiro. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Pressão do índio, garoto! The Show, the Singer. Para a explosão, vai Gaspar! Bora, portão! Dali, DJ Anderson! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É, joga a mão pra cima. Esse é o clima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Bufalo do Marajó. Ostentando pras meninas. Revolução que vem do Marajó. No clima, ostentação. É o MC Dourado convocando as meninas. Festa do animal. Tem garrafa de tequila. Bota, bota mais uísque. Bota mais cerveja. Bota elas dançando. Aqui em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan. Mandando a melhor. Josias Rafael. Também o Léo Marajó. Olha meu parceiro Lhote lá de Barcarina. Pra quem também invadindo. Olha o animal. 48 horas do Tuxão, hein, Lhote? É, tô na família dos lisos detonando. Bora! Que saudade. vontade da minha ex. Família Rock doido. Todo dia. Tô... Amigo Igno. Amigo Gordo, Elias. Jonathan Sidney. Um abraço. Eu quero que a minha ex. A Mauri, Diogo Félix e Daniel. Sabe por quê? E se for... Reinaldo. Ex. Bora, Benidilson. E se for da minha ex. Ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Já pedi saudade da ex, aí joga o bracinho pra cima. Quem tem saudade da ex, aí joga o bracinho pra cima. E quem não tem saudade da ex, joga o bracinho pra cima também. Só quem quer saber de putaria, sacanagem na rua da Ugri. E todo chão, todo chão. Os playboyzinhos por ali, é tudo no flow, é também com a gente, Anderson! A pontaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso rock vai buscar. Vai, pô, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem saquinho, sem desespero, dá tapa de pau mesmo. E puxa o cabelo, vai, bote. Não é só mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar. Bora, meu parceiro, maraca da Gaspar por ali, meu irmão. Que fica tranquilo, fica numa boa, ela é mais. Everton, fui trazer o Capanema pra marcar o maraca lá em Abaité ontem, meu irmão. Não fez nada. Mas ela grita, o brinquedo não. Nosso bonde vai buscar, calma moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Hoje o que é aqui? Vem cá, aqui, ah. Bora, gordinho do Alivinha, papai. Detona, detona, detona, detona, detona. Cadê minha torcida do Clube do Remo aí, jogando o bracinho pra cima? Cadê a torcida? A torcida do leão, e a torcida do leão. Cadê a torcida do papão aí? Bora, Tiagão, bora, Tiagão, bora, detona, detona, vai, vai, vai, vai. Tá bom, baby. Eu creio que quarta-feira vai ser 3-0 pro Paysandu, viu, garoto? 3-0 pro Paysandu, é. Será, Maurício? 4-0 ou 4-1, hein? Só quem crê que o Paysandu vai dar uma peia do Clube do Remo! E quem crê que o Clube do Remo vai dar uma ataca no Paysandu? Anderson, vinga ter o que der, será que vai? Primeiro som, garoto, vamos assim. Mas eu acho que vai dar a Clube do Remo. Cadê a torcida do Clube do Remo jogando o bracinho pra cima aí? Quem bota a fé que o Leão vai dar de 4-0 no Paysandu aí, já unido! E joga o bracinho pra cima, galera do Leão, batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vai gira, vai gira, vai gira, vai gira, vai gira. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo. Bora, Thales, bora, Thales, da explosão, uma explosão, vai! Passando vaca dos Anjos da Noite com a gente por aqui. Produções. É o Daniel também, por ali, um abraço, Daniel. Passando já, herói do Lava Jato do Ligeirinho também com a gente, falando todas, meu irmão. Pra cima, garoto! Meu amigo Raimundinho aqui do Lazinho, bora Raimundinho! Rapaz, o portal lá de Abaité, foram os intocáveis, já primeiro é nós, viu, meu irmão? Lá no Cambota, aniversário dos intocáveis e quem foi a aparelhagem escolhida do momento, meu irmão? Chão! Bora, Thiaguinho da Nike, bora, Thiaguinho! E alô, Piratini? Vai, Ney, bora lá, vai! Cara de pediça, vai, vai! Fala aí, Pantoja! Se assistir, Simão! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria! Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão! Desculpa, boizinhos! Vai, bora, papai! Agora! Tô aqui com a gente! Aqui! Pode crer, meu irmão! Dá pressão, Gordinho, pra cima! Pique na boa, pique na boa, pique na boa. Zé, subir por ali com a gente, ele, o Portugal. Das produções. Só que saudade dessa galera aí, viu? Tá tudo certinho da casa já, viu, Zé? Eita, coisa boa. Daniel, Renato, Maurinho, Diogo, família Playboyzinhos da Vila do Conde. A família do Tuxau, andando com a gente. Feliz e pacotinha da Vem Cá por ali. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia. Minha amiga Vanessa, lá de Barcarina, galera da Big Bang. Vai lá, Vanessa, um beijo. Atenção, Pato Roco, comparecer lá no House Mix com o DJ Mauri. Alô, Pato Roco. Alô, Mel. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai. Você falou pipoca na manteiga. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade. Alô, Gugu. Vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Vai, vai, vai, vai. Então ela não tem caô. Vem, comandante. Que saudade da minha ex. Super abraço pra você, meu garoto, meu parceiro Coelho. Tá por ali com a gente, toda a galera. Vai, bola. Vai, vai. Um abraço, meu irmão, valeu, hein. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É, DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Que saudade da minha ex. Cássio Cabuloso. Saudade da minha ex. Um abraço, garoto. Então ela não tem caô. Olha, eu chego recebendo meu parceiro Bigodão aqui no comando do Chala. Essa parceria que tá dando certo, viu, meu irmão? Do Chala e poderoso Bigodão, e tem que respeitar, meu irmão. Aqui. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex, vai, vai, vai, vai. Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Que saudade da minha ex. Bora aquecer, bora aquecer, bora aquecer, bora aquecer, bora aquecer, bora aquecer, bora aquecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bagulho tá doido, coqueiro. Bora pra cima. Bora, Vanessa. Galera da Big Bang detonando. Aqui. F1 pra cima, F1. Se apertar no F1 para a música. Hoje desfalcado, meu Deus. F2 não tá na área. Se um para, o outro continua, meu amor. Já fizeram F5, F6 já. E vamos pro Morad, Daniel no talentinho. As novinhas todas piram com a família Playboy. Playboyzinhos pra cima, Reinaldo. João Félix, Daniel. Daniel Amauri, também o Reinaldo, o Lenny Johnson. Ladies and gentlemen. Lenny Johnson. E batidão. E DJ Betinho e Zé. Amigo André Lucas, atrevido. Minhas ficam loucas quando a guiadalha picada. É de bom, polêmico. E aí, diabinho. Muito águia. Dá-lhe. Dá-lhe. Dá-lhe. Dá-lhe. Dá-lhe. Dá-lhe, meu índio. Toma, toma, picada. Toma, picada. E aí, família Gaspar? E botar na pressão, bora, Diego! Explosão! Família... Posso dançar aí, Rio Anderson, por ali com a gente? Você não vai, que é um abraço pra você, meu garoto! Dançar aí, Dudu Chá, pode crer! Vai, ela, Pará! Desce novinho, sobe novinha que o DJ vai tocando. Isso, amigo, ele tá doidinho, tá te empurrando. Serão, quarta-feira, aniversário do parceiro Elton. Parceiro do Bigodão, bora Elton pra cima, 0,200, meu irmão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Bora, Carolzinha, bora, Vitinho! Mandou! Meu amigo Vitinho da Redley! Aquele! Dieguinho! Anjo da noite, vaca! Bora, Cássio! Cássio Cabuloso! Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Nosso amigo Rodrigo dos Anjos da Noite, o Vaca, Diego Brandão, o Daniel Pantoja, bora ver. Bora, Gatinho. Sival Laser, minha irmã. Então desce novinha, então sobe novinha que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doidinho, tá te empurrando. Parceiro Maicão também, o Dieguinho, Mil Graus com a gente. Super abraço pra vocês, obrigado pela vida, tô aqui com a gente. Fala, Maicão, abraço, garoto. Tá juntinho com a gente. Dali DJ Anderson! E a galera vem chegando, vem chegando, só tá no aquecimento. Isso aqui tá arrebentando, passa o paninho. Pra todos apaixonados desse meu Brasil. Só curtindo do Chau. Daqui pra frente vai ser tudo diferente. Só quero ver a gente num universo lindo. É tão bonito quando os loucos se entendem. Ô menina carente, eu quero te ver sorrindo. Numa margem distante, uma caixa de plant. Mil dases numa mesa, joga fumaça pro ar. Só eu e você, à mercê da madrugada. O som da sua risada é a paz que me faz enxergar. I need you so much. Passando o Jairo também aqui com a gente no Lava Jato Ligeirinho. Olha, Jairo, um abraço pra você, viu, meu irmão? Tá aqui com a gente. Futuro brilhante. Aqui no Tuxava, pode crer. I have much more I want que todo Roma do domo. Nunca vi. E achando aí, Andrézinho? A alegria e a permaneção onde eu for. O Horace do Face também com a gente, pode crer, garoto. Não cairá pelo ar quem nasce pra viado. Que todo amor do mundo nunca vire toda a tua alegria e a permaneção. Desce onde eu for, quem não quer enxergar nunca vai ser cego, não cairá pelo ar. Quem nasce pra viado, me fala quem que vive sem amor. Me fala quem que vive sem amor. Nossos amigos também do Bigodão com a gente, um super abraço, obrigado pela força, pelo apoio. Ando no jardim procurando a flor pra te dar. Me fala quem que vive sem amor. Dali DJ Anderson. Pra viajar, viu? É pra viajar, pra viajar, pra viajar. Olha meu parceiro Leozinho da família GP aqui do ladinho. Olha, Leozinho. Dioelson, tô na comitiva. Tá começando o aquecimento. Aqui é sucesso, meu irmão. Bora, Gugu GP. Só pra quem dá. My best suit, got in my car, race like a jet, all the way to. Knocked on your door. Hey, bad boy. In my head. Thiaguinho na Nike, um abraço, Thiaguinho. Bora polêmico. Olha o Pantoja aí, ó. Isso aqui é a cara de Abaitetuba, moleque. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I... Friend, but the answer... Bora do céu pra cima! Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Aqui assim, ó. Why you gotta be so rude? Francivaldo, a galera por ali do ladinho, Salamânia! Amigo particular do DJ Anderson! Meu amigo Jorge Biruta. Aí, Paixão, playboyzinho, Paixão. Senti tua falta ontem a Baitea, viu, Paixão? Olha que é só... cabeça de gelo hoje, né, Anderson? Tá tranquilo, tá favorável. Está desconsiderando o nego. Está desconsiderando o nego. E o nego? O nego é cabeça de gelo. Tô passando com ele, toda a galera do Gaspar ali com a gente, que é o Gaspar. Nossa, um abraço pra vocês, obrigado, viu, galera? Vai. Bora, Natan! Atenção, Breno, comparecer aí no bar. Aí, Breno. O Castor aí. Aí, Mike. Castor, é tudo certo, Mike, Castor. Alô, Breno. Olha, eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim pra... Bora, Mateuzinho Gaspar! Fogo na Babilônia. E o Delso Portal. Fogo na Babilônia. E o Paulinho Gaspar. Fogo na Babilônia. E o Maraca. Fogo na Babilônia. E o Augusto Explosão. Olha o Chiba, mano. Tá falando isso na manha. Recebendo agora, Explosão. Bruno Moraes tá na área. Bora, Anjo da Noite. Amigo Júnior Caqueado, Rolinha, amigo JP da Tropa do L, o Chino Guerreiro no Coqueiro. Ele e o Raimundinho Portal tá na área. Não esqueça de rolar o som de Bob, que nos deixa. Carolzinha! Olha o vestido da Redley, ó. Isso a gente faz e nos mostrou da verdade. Que o reggae prega a paz e a igualdade. Que nos deixou seus ideais. Suas ideias, mensagem de paz. E nos mostrou toda a verdade. Que o reggae prega a paz e a igualdade. Sexta-feira eu desço a ladeira e vou curtir uma regueira. Fala, Maria, isso aqui do Coqueiro Parque Clube. Você veja um conto, a festa toda, meu irmão. Bora pra cima, pra cima, pra cima do chão. Bora, Renatinho. Atrevidos aí, ó. Bora, Rosana. As meninas atrevidas por aí do meio! DR, com o meu namorado, dancei debochando dele, ele ficou mais... Família Rock Doido, Jonathan Gordo, Elias, Miguelinho, é o Sidney, Brahim Solamani, um abraço pra vocês! Alô, Diabinos do Conde, Brasil, Madarique! Titaco, Titaco, Titaco, Titaco, Titaco, Titaco, rasteirinho, rasteirinho, rasteirinho! Passando mais ali com a gente, Mano Braz. Um abraço pra você, viu, garoto? Bracinho misturado. Imaginando, imaginando o Tiaquinho da... Atende o Everton e Amori. Eu adoro a... Eu me amarro. Eu adoro. Eu me amarro. Oh, oh, oh, oh, ah, ah, oh, Salva! Olha o nosso parceiro Portal, Brahim Eliseu! Toda a família intocável, de lá de Abaí, tem aqui do ladinho, um abraço! Olha pro DJ, olha, olha, olha pro DJ, empina, olha, olha, e começa a dançar, vem, vem cá. Essa é boa. Amiga parceira. Imagina ele vir, não? É meu parceiro Danilo Bolotelinho. Alô, Birutas. Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja, mas sempre quando chamo uma amiga. E aí, meu parceiro Smith? Deixa, nunca foi por qualquer conversinha. O Smith não foi, ou não? Não foi ontem. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela. Leozinho GP! Olha o Gugu ali, Leozinho. Viver por sozinha, ela rouba qualquer ser. Galera do Tá Suave aí do Foguetão, meu irmão! Meu irmão, pelo amor de Deus! E fazer ela de namoradas, isso todo mundo. Gordo polêmico, hein, gordo? Manda. Já primeiro, o lançamento oficial da música dos polêmicos do Guerreiro. Amiga, meu irmão, parceira, pelo amor de Deus. Só se for amiga. Alô, Braz, Braz. Amiga, parceira. Alô, Braz, água, Braz. Se for amiga. São Francisco. Feira, livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe. Miguelzinho, graça de buraquinho também. Elas com você. Tá boa no circuito, meu irmão. Parceira, só se for amiga solteira, amiga. Parceira, só se for amiga. Chão! Pedro Chave, pedaço, pedaço. É, do vento chave, que acaba com a palha do chaveiro da quebrada. Sem ter mais nada, hein? Novinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica. Danada, você quica. Tá... E só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima aí, meu irmão! Não. Só quem é sincero joga o bracinho pra cima, quem nunca traiu na vida aí. Dedo na boca, empina a bunda, começa a tremer. Vai tremendo, vai, vai, vai. Vem que vai tremendo, vai. Teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme. Vai, vai. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro, e só quem é sincero, e só quem é sincero, e só quem é sincero. E joga o bracinho pra cima, bracinho pra cima, em doida Tiagão. É o chau, aí o cheiro que vem na pressão, ao som da aparelhagem. Alô, Gaspar? Paulinho Maraca pra cima, meu irmão. Dali, dali. Uma flechada, dá uma flechada, dá uma flechada. Ao som do guerreiro pra dar uma alucinada. Puxar o aqué. Dá uma flechada, dá uma flechada, dá uma flechada. Ao som do guerreiro. E aí, atrevido, meu amigo André Lucas, por aqui. Um abraço pra você, André. Pra minha amiga Atrevida, minha amiga Rosana, um beijo do gordinho pra você, Rosana. Sou mais eu, sou guerreiro de... Minha amiga Vanessa, lá na Big Bang de Barcarena, meu irmão. Olha o Thiago, vai te flechar agora. Vem pra cá, índia danada, puxa o ar, quer te flechar. Vem pra cá, índia danada, DJ Mauri quer te flechar. Vem pra cá, índia danada, Thiago quer te flechar. Vem pra cá, índia danada, Anderson quer te flechar. Aparelhagem na pressão e o grave estremeceu. Aparelhagem na pressão e o grave estremeceu. Os guerreiros de puxar o ar, agora que tá puxar o ar quer. Dá uma flechada, dá uma flechada. E dá-lhe uma flechada. Ao som do guerreiro pra dar uma alucinada. Puxa o aqué. Dá uma flechada, dá uma flechada, dá uma. Cadê a torcida do Corinthians aí? Joga o bracinho pra cima, meu irmão! Quem nunca traiu na vida dá um grito! Amor, eu Eu gosto tanto de sentir o teu sabor e ver TV. E hoje é cerveja da Anderson! Aqui no Coqueiro Parque Clube, mais uma, meu irmão! Carinho, vai! Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Playboy Genius. Pego o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. Vai, Ney! Nada de boy! Vai, acabando. As piratinhas do guerreiro, meu irmão! Tá. E o quê? Toca pra ousadia, eu me jogo no mundo. Essa é tua cara, Matheusinho. Nada vai ter cachorrada, é amor. Amigo Delso, portal, bora, Delso. Festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher é a... Vai, Mudinha, portal aí, ó. Amor, fica sozinho, tá caô. Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Vem, Gugu, abraço pra você, garoto. Se você der mole, eu vou. Amigo Renato atrevido, vai, Renato! Tá sozinho, tá caô. Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito... Danilo já! Tô na família por aí dos Birutas. Amigo Jorge, o presidente dos Birutas. Um abraço, Jorge! Que eu sou vida louca. Quando eu tenho controle... Vai, Bigodão! Beijo na boca. Segura o Gil aí, Bigodão! Dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, os que a novinha já vem rebolando. Pra cima é fio, garoto! Ousadia. Aqui com a gente no chão, pode crer, bebão, pra até cima. Até de vai ter cachorradinha no vagabundo. Fantasma, você vem por aqui com a gente, de boa. Alivia o estresse. Tá banha, viu? Eu sei que a mulher até a criptonita que não enfraquece. Amor. Dia de semana é tenso pra tu vir com essa bicha. Pode vir então. Com a visão, fim de semana é safado. Chama ela e manda assim, ó. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. E agora? Brota na favela, é bacana com a tropa inteira. Aproveita, vai. Aproveita que a mamadeira tá... Bora, Paulinho! Eu tô na máxima, os cria pensou besteira. Os Birutas aí, ó. Os que é envolvido. Alô, meus kids! Que é bacana com a boca inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Amigo Gustavinho, boa Natales, a família explosão tá, né? Tá cheia. Deixa ela pensar que... Cala de pizza, meu irmão! Meu irmão, pelo amor de Deus! Que ele é bobo, mas vai te amar quando ele passa o pau. Suportar o Brasil, Eliseu, todos intocáveis, um abraço! E passa o pau na ponta do. Meu amigo Diego! Deixa... Antes da noite, Cássio Cabuloso, Brasil, Cássio! Ele é bobinho, deixa ela pensar que o DJ é. Paulinho! Maraca! Deixa ela pensar que o moleque é bobinho, mas vai te amar quando ele passa o pau na ponta do seu grelhinho. Mas vai te amar quando ele passa o pau na ponta do seu grelhinho. Tranquilinho, sem ser muito esplanado. Mac, Mac, tranquilinho, sem ser muito esplanado. Amigo Ageu, Jean, a família se 50 por aí detonando. Fala, se 50. Zona Oeste que eles... Bora pro chão aqui no Coqueiro Barque Clube. Pra sacudir tudo, meu irmão. Alô, guerreiro Chancho. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o vídeo depois é campeão. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá. Meu amigo Tafarel aqui do ladinho, Thiagão. Tafarel tá em todas do guerreiro, meu irmão. Mudar, girar o olhar, parado no tempo, eu não posso ficar. Girar o volante do Golf Chapão. Agora vou girar o volante do Jaguar. Gira a catraca de fuma disque. Enrola o cabo de uma bandite. Girar um taco de feio. Fala pra ser o Chino Explosão. Girar no resiste. Gira a postagem, gira comentário. Gira... O Yacht, todos os lindos. Lá de Macarena, um abraço pra você. Aí pra mim, tá tranquilo, tá. E quem tem amigo corno também dá um grito. Tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o vídeo depois é calcão. É Vila do Lucas Luco. É o Lucas Luco e o Vilado. Tranquilo, favorável. Que mesmo, vai. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vem! Tá girando, mudar, girando o olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girar o volante do Golf Chapão. Agora vou girar o volante. Quero ver agora, Tiagão. Quero ver agora, quero ver, vai. Bolso esquerdo só tem. Vocês, vocês. O direito tá cheio de onça. E agora? para a minha família Nike lá de Abaité, Braga do Lazinho, meu amigo Thiaguinho. Olá, Thiaguinho. De carrão, de moto, olha, o bagulho. F1, DJ. Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora, só para andar de navona. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Traz bebida pras gatona, deixa elas maluconas. Camarote, área VIP, baladinha, mostra. Ai, meu Deus, como é bom ser vida. Quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência. Amigo Augusto, Braí do Lagírio, Everton, minha cara, tá os mitos, Braí, a família explosão, Giba, Bradinho, Salamânia, com tanta violência. Meu amigo Bruno Moraes, um abraço, Bruno. Pois moro na favela e tô muito desrespeitado. Tristeza e alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para... Como é que tá o movimento da cerveja? Tá tudo certo, tá? Vida, tiro de metralha. Um conto a gelada do começo até o fim. Tinha DJ no Caripi avisando que a cerveja era vencida, viu? Já não. Mas aqui o bagulho é doido. Não tem forjação, não. Só JR Eventos e do Shell na parceria. Vamos lá, vamos lá. E é nós na fita, meu irmão. Fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Bora, Renatinho, bora endoidar! Joelipé, baile de favela. O tenente é baile de favela. Pra São Rafael é baile de favela. E os menor prepara. Tá suave, mano! Elisa Maria é baile de favela. E o Coelho também, Buranigo, a gente, Anderson. Baile de favela. E as caras. O baile também da Coelho. Baile de favela e os menor preparados. Ô, gravizão, pai d'égua, hein, mano? Isso aqui, ó! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida, sem simpatia. Bora, Jorge, pra cima, meu irmão, bora pra cima! Pode formar, viu, lá, filho? Lá na Mangueira. Os dois. No bolso rodeado de banco. Pra ver quem é quem. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Foi botar o Nike no pé. Tô pro rolê ruim da nuvem. DJ Anderson. Acabou de que te odia. Sabotagem no alto-falante. Porque é no dia a dia que a correria constrói cultura. Foi no clima da ostentação. Minha condição leva as gatas à loucura. Foi trazer os de prazer. Pra família Braguinhos, Play Brasil, Vila do Conde, Benny Johnson. Joguei no bonde inteiro. Meu amigo Mike, Reinaldo, Daniel, Amauri. Bagança do Paca Rapani. Diogo Félix tá na área, Brali também. Um abraço pra vocês. O bandido te deixa se embora. Te dá que o bandido tá. Só os passos. Fala, Gugu da GP, pra cima, Gugu. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui. Quero ver agora. Por favor. Isso. Essa luz. Isso. Isso. Quem gosta de fazer fumaça? Joga o celular pra cima, isqueiro. Acende o celular, acende o celular, acende o celular. Ei, acende o isqueiro também, joga tudo pra cima aí. Quem tiver flash, quem tiver flash no celular, pode acender o isqueiro. Acende o celular pro bagulho ficar doido agora, bora ver. Bora, Thiagão, pra ficar o rock doido, pra ficar o rock doido, Thiagão. Oh, man, subtech and we saw, we don't say. Só quem é vida louca joga o celular e o isqueiro pra cima acendendo. Quem é vida louca? Quem é vida louca aí acendendo, acendendo? Quero ver todo mundo cantando comigo. Vai, rapaziada! Bora endoidar o bagulho, Coqueiro Parque Clube! Canta com é o guerreiro, meu irmão! No ritmo lentinho! Vem que vem! Oh, oh, oh. Vai! Da-da-da-da-da. De novo, mano! vou abrir a boca e falar do preconceito. Essa sociedade escrota, preso em tudo que passa e do que passa, meu orgulho. Começo pra vocês, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio, nunca vem ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de bem comigo. Se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. Pense nisso, pra deixar. Bora, Breno. Não beba uísque e... Não fume cigarro. Olha, ladrão, vamos. Cadê o isqueiro? Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Demora. Cadê a torcida? Joga o bracinho pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem torce pro papão, o legenda sai do chão. Levanta a mão, levanta. Levanta a mão, bate palma, torcida do papão. Levanta a mão, bate palma, torcida. Quero vir, vai. Eu vou cantar um funk pra ninguém. Pra quem é Paysandu de coração. O meu time é eu quero ouvir bem alto, bora ver qual é a maior torcida hoje no coqueiro, Playboyzinho! Se for paisando, eu quero ver sair do chão! Sai do chão, sai do chão! Sai do chão, sai do chão! Cadê a torcida do Paysandu? Dá um grito aí! Eu vou perguntar só uma vez, bora ver qual é a maior torcida! Cadê a torcida do Paysandu aí? Essa foi a do Paysandu, agora vem... Cadê a galera da remoça? Olha o bracinho pra cima aí, ó! E agora? Balança aqui, bancada, não para de agitar! Nosso lema é vir dentro, dentro do baenão, bandeirão ou chiqueirão. Eu sou da remoçada, sou remo. Pra ir doidar! É pra sacudir bom de guerra. Bora ver quem é quem no coqueiro hoje! Eu vou baixar o som e todo mundo vai cantar. Só a galera do Leão, meu irmão. Sou remoçada no estádio, eu posso o tempo inteiro. Sai da frente, irmão. Te banca só. Cadê a torcida do Leão aí? Será que a do Remo ganhou a do Paysandu, Thiago? Eu acho que não, eu acho que não. Cadê a torcida do Clube do Remo? E a do Paysandu? A do Remo? A do Paysandu? A do Flamengo? A do Corinthians? E doida... Vai começar a putaria! Nesse exato momento não é... Cadê as mulheres sinceras do coqueiro aí? Momento, quem manda nessa porra são as meninas gostosas. Só as mulheres gostosas. É de vocês, é? Cheirosas, charmosas. Deixa as agora, meninas, por favor. Então, com toda a classe, com toda a classe, com todo estilo. Lá vem elas, Anderson. Mas com vocês. Começou agora, hein? Lá vem elas assim, ó. Sim, vai. Rápida, tá? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, ai que delícia, vai. Senta, senta, senta, ui. Senta, senta, senta, senta. O que foi? A pretinha tá que tá. Ela tá que tá. Dá-lhe, meu. Ela tá que tá. Vai doidinha pra... Doidinha pra... Alô, playboyzinhos! Vamos que vamos assim. Bora pra cima, garotos. Vamos assim. Valeu, rapaziada! Pela consideração! São um beijinho nas meninas! Um abraço dos irmãos! Irmão, o bagulho é desse jeito! Geral, pode acreditar! Quero ver! Que o Senhor é meu pastor! Isso sim é que é fé! Isso sim que é devoção! Quem acredita em Deus, bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Agora eu quero ver só quem gosta do periquitinho, meu irmão! Não, todo mundo sabe que eu não sou careta! Só o sangue bom! De evento desse Jorge Macedo, mano! Preta, meu irmão! Homem de verdade gosta mesmo! O quê? Eita! Só quem gosta do periquitino como uma lasanha. Quero ouvir bem alto, como uma lasanha. Baixinha, magra, gorda, branca ou preta. Homem de verdade gosta mesmo. Os caras estão a fim de doidar, Thiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que pode endoidar esse bagulho, Thiago? Vou endoidar agora, viu? Thiago! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Eles estão com tudo, Anderson, hoje, meu irmão! É a maior pressão do Baixo Tocantins, meu irmão! Sábado tem Tuxaua lá no Barjara, na estrada! E o bagulho vai ser doido, Thiagão! O bagulho vai ser doido, Thiagão! Bora! Vai! Vai! Bora pra cima, meu irmão! E vai girando o Anderson considerável! Pra onde é que tu vai? Fala pra gente aí, ó. Eu vou pro Tuxaua, a festa começou. Eu vou pro Tuxaua, a festa começou. Eu vou pro Tuxaua, a festa começou. Do baixo do Godinho do Coqueiro! Canta aí, ó! Mais uma, vai! Seu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir sem pensar em ti. Tô louco por você. Canta, canta, canta, canta! Canta aí, ó! É o índio! Chame-me quando não merecer. Precisei acordar, era tudo. Bota na pressão, portal aí, meu irmão. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você. Meu amigo Dan Rodrigues, o Alisson Milton e a Lorena, a Dona Eliette, também lá na Vila. Um abraço pra vocês, Luanos, obrigado pelo carinho. Joyce Macedo, lá de Abaetetuba. De amigos, polêmicos, meu irmão. Bora, Dieguinho, aqui é pressão, Diego. Anjo da noite, Cássio Cabuloso. E dois aí, ladrão. Mais de pista também com a gente por aqui, Anderson. Nossos queridos, um super abraço pra vocês, obrigado, ei. Eu vi no seu olhar. Diz aí, vai. E eu nada delirava. Percebi que eu nada. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Garoto agitador. Garoto agitador, DJ Thiago. Sucesso. E eu me tendo não merecer. Hoje sonhei você. Precisei acordar. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro jogando bracinho pra cima. E eu vou no rei, vocês vão no hall. E eu vou no rei, vocês vão no hall. Assim, hey! Vocês são de uma... Passa aí, Eliseu, olha, vai ter tudo com a gente. Alô, Eliseu, um abraço, garoto. Meli. No circuito com o Tuxaua, pode crer. Passando o Castor ali com a gente também. Alô, Braz. Não pode parar, Tigão, não pode parar, Tigão, não pode parar, Tigão. Não pode parar, Tigão, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Não para, não para, não para, não para, não para. E sem Dinho Nelson. A Portal tá em todas do Tuxaua. E a Portal vai curtir com o São Moraes. E a Portal vai curtir. Nós não perderam nenhuma do Guerreiro, desde quando o Gordinho veio. E a Portal, Guerreiro, Nelson. Vai curtir com o São Moraes. Não quero nem saber, eu quero é me divertir. Chama as amigas. Explode, explode. Mostrar o meu poder. Acontecer. O que eu quero é mexer, mexer. Play, Gordinho. Atrevidos. Amiga Belena Salles também com a gente, a Cacau, a Assunção. Um super beijo pra vocês, obrigado, hein, galera. Denise Pacotinha, Burani com o Alassi do Fê. Solteira, livre, solta. Cheguei. Para a família Super Cafezal, Thiaguinho detonando muito gelo, um abraço. Aqui. E a Portal vai curtir com o São Moraes. E a Portal vai o Guerreiro. E a Portal vai curtir com o São Moraes. Bota na pressão, Thiaguinho, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bota na pressão do Xaua. Intocáveis e a Baitetuba, meu irmão! Guerreiro Chancho, um abraço pra você! Meu amigo Manga! Manga, elas vieram, as terroristas estão aí, então! Olha as terroristas, Manga! Esse Manga é... Olha a união da explosão aí! Atrevido, se prepara pra ver! E os playboyzinhos sacudindo e estremecendo. E vamos pro Moraes, Danilo. Duas novinhas que respiram com a família playboyzinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos pro Moraes, Danilo tá mentindo. Duas novinhas que respiram com a família playboyzinho. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece. Curtindo o São Moraes, Daniel vai na pressão. Meu parceiro Johnny da Fusão, esse é velha guarda do Tuxaua, viu, Johnny? Assim, um abraço pra você, Johnny! Pegar o solteiro, acionando o sinal! Vou perguntar, vou perguntar. Explode, explode! Explode, explode! Explode, explode! Bora endoidar, meu irmão! Explodindo no índio! Assina Bruno, Marco, juntamente! Doce Jorge, Bereia, família! Explode, explode! Explode, explode! Explode, explode! Explode, explode! Família, explosão! Os moleque vão... Família Fortaleza com a gente também por aqui, Anderson! Fica doido! Um super abraço pra vocês, obrigado! Família, explosão! Os moleque vão chegar! Meu parceiro DJ Renato aí, do Bigodão, Ala de Renatinho! Pra quem dizia que a cerveja era vencida, né? A cervejada aqui é séria, meu irmão. É JR Eventos. Vamos dar de uma fusão aí, Domingo, abraço! Explode! Olha a fusão, rapaz. explode, explode. Alô, Xuxa! Eu sou da... Amigo Jorge, Léo, Geguinho, Lai Filho, Rote, Danilo, Josué. Tô na família dos Birutas, tá chegando o sucesso dos Birutas. Banda R15, te prepara, meu irmão! Bora portar, bora dizer! Explode! Tocar, explode, explode! Explode, explode! Explode, explode, família, explosão! Os moleque vão chegando, hoje vão ficar doidão. Daniel é quem comanda a família. Bora pra cima, Coqueiro Parque Clube, que o bagulho tá doido! Thiago da Nike, um abraço aí, Ney! Seu amigo Ney da Bad Boy pra cima! Mistura tudo, tá junto e misturado. Mistura tudo, tá junto e misturado. O passado, o presente, a família sem bancada também com a gente, Anderson! Quero ver! Lá de Margarida, um super abraço, os caras do JP! O Fabrício, o Matheus Moraes também com a gente! Balançar, Daniel e São Pochete, todo mundo sem bancada pra cima do Guerreiro! Aqui tem tradição, família atrevidos, é muita curtição. Bora, gira, bora, gira. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Alô, Coqueiro, qual é a parada? Tremendo, vai tremendo, vai tremendo, Renatinho, vai tremendo, Renatinho, vai tremendo, e treme, e treme, e treme, e treme, e treme, braço, treme, braço, treme, braço, treme, braço, treme, treme, e treme, bora aí, doida! Dá-lhe meu índio. Alô, GG do Igual, GG Anderson. Passando o GG então na sua galera, curtindo do Chava. Bora, Coqueiro Parque Clube, aliviando a pressão, meu irmão. Ai, ai, ai, ai. Quem diria, quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandido. É na pressão do gordinho. Quem diria? O guerreiro da galera. Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Leozinho da GP, bora Leozinho, bora tio Elson! Vai no cagueado, e vai no cagueado, e só quem tá solteiro joga o Brasinho pra cima, e só quem tá solteiro jogando Brasinho pra cima, Brasinho pra cima, Brasinho! Só quem nunca traiu na vida, quem nunca pulou a cerca aí. Quem é que é sincero aí, joga o Brasinho pra cima, e vai jogando Brasinho, e só quem acredita em Deus, e só quem acredita em Deus. Joga o bracinho, e joga o bracinho, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate... Jefferson, DJ Renato, Roberto Máximo, DJ Ney, considerado pra cima, DJ! Meu amigo Bigodão! Mas cadê o baixinho, hein, Bigodão? Aí tá, aliás! E agora vai! Cadê o baixinho? Meu amigo baixinho da laje, bora baixinho! No sexo do meu show, faço você delirar. Vem. Olha o Natan aí viajando, meu irmão! De lambuz e me arranha. Meu Raimundinho. Viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo. Teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devoro tudo igual bombom. Bom, toma, toma, toma, toma. banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Meu parceiro Tribo, DJ Tribo lá de Barcarena, DJ Giovanni Oliveira lá no Sul Moraes. Um abraço, Giovanni. É nóis, viu, Chapinha? Minha amiga Rosana Atrevida, formada ali com a Gaspar e a Explosão. É DJ Mel, o EC. Pra imagina. Sem mulher, não parar. Nossa, GP por aqui também com a gente, Anderson. Escuta o nosso. Bora, GP. Vou demorar, eu vou fazer chuva e Xandão. Hoje a noite é nada, mas tá fazendo a roda. Avisa as mulheres, tudo na nossa conta. Vamos, Mel. Bota, bota o batidão, bota, bota o batidão, bota, bota o batidão. E bota. Eu tenho sorte, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. E o quê? O seu presente que Deus me deu. Augusto. Te amo tanto, anjo meu. Sorte! Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus. Hoje da noite, ó. Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa, sorte de acordar ao lado teu. Bora girar mais uma que a galera tá viajando. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez minutos, vai. Eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou filho da fusão. Para não te perder, eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou. Meu amigo André Cachorrões, de Tupanema. Da imensidão do céu. 48 horas, cadê o Patrick, mano? A lua de mel, eu não. É Patrick! Eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Apaixonado, joga o bracinho pra cima, paixão aí, ó. E joga o bracinho, e joga o bracinho, e joga, faz uma, toma. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Vocês, vocês. Quero algo que me distraia. Só quem sabe vai cantar no coqueiro no tuchão, vai. Quando comece que esquece. É nóis, paixão. Sua foto. O quê? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Tô gostando de ver os birutas ali, ó. Agitação. Bora, playboyzinho. E doida, e doida. Olha o Benny Johnson, moleque. Ladies and gentlemen. Benny Johnson, ladies and gentlemen. E doida, ladrão. O guerreiro tá na área. Fala aí, Benny Johnson. It's time. Só se for agora. Toda se prepara. Se prepara. Pra chegada do novo Tuxaua. Todos irão se surpreender. Estrutura sonora